vai a verdade ao inferno, maior que ela é a beleza, maior é a alma tão presa pelos roedores do eterno. Caldeira com eles, queremos a essência humana mais pura, mesmo que seja a loucura, nem nada mais respeitemos. Escrevamos versos maus, roubemos outros autores, sejamos maus pagadores. Todos são livres no caos, que a noite deixa outra vez cheia de encantos e lendas, e os sonhos cobram de vendas os nossos olhos sem leis. Pois esta é a nossa utopia, o nosso sonho anacrónico, com o negro céu polifónico cobrir o império do dia, e assim rolar nos espaços, dançando, sempre dançando, no bosque eterno, e sonhando com as flores dos nossos passos. Eu vi todos os homens na taberna, vi todos, inclusive Jesus Cristo, por sobre um asterisco nunca visto, de espinhos que caíam pela perna. Estavam palestrando a beber vinho e espiando o bailado das coristas. O fumo se espalhava pelas pistas e a cerveja seguia o seu caminho. Cerveja seguia o seu caminho. Falavam sobre a condição humana com ideias pessimistas, teosóficas, otimistas, vulgares, filosóficas, estranhas, radicais, cheirando a cana. Sentei-me molemente ao meio deles, falei, e era um só tema, uma só cena. Não sei se era de dar, mas deu-me pena, porque os únicos homens eram eles.